ligado? Tô a fim de ver de qual é dessa carreirinha aqui. Me escute, irmão de fé. Eles estão nas ruas e você pode crer. Eu acredito no que você me disse. Então chegado, não faço outra caxanga. Os bacanas chegam e botam a mão em você. E você cai num barraco e ninguém vai te ver. Isso nunca foi bom, compadre, vai dando nos calos. É, chorar não adianta. Suplicando perdão, o perdão suplicando. O mal vai vencendo os caras da cana. E tudo que eles vão pegando vão mandando pra bala. Irmão, cuidado que você pode estar na lista. A lista é negra e você sabe bem disso. Então cuidado, garoto, não vá dando vacilo. Sempre é tempo de parar e você sabe disso. Boca de fumo tem em cada esquina da vida. Estupidez foi feita, agora cale-se. Fico nas veias, te deixa nas nuvens, garoto. Mas não resolve o problema, maluco. Eu vou ficar olhando porque o cheiro mata. O cheiro mata. A noite já chegou e eu sei como é por lá. A rapaziada não dá um tempo pra ninguém. Tome cuidado, compadre, finja que vai mais bem. Não entre nas furadas. Fique esperto, sangue bom, não caia no paredão. Porque você pode morrer sem ver, sem sentir. A maldade existe no coração dos cabeças. Garotos cheiram cola e andam sempre maquinados. Perrengue bate e vocês já vão pro lado claro. Agarrar o que não lhes pertence, porque o cheiro mata. O cheiro mata. Olha aí. Não estou dando alguma lição de moral, é muito menos mostrando o meu ideal. Nas ruas é sempre assim, tempos sujos e imundos. As imundícies da vida que é sempre corrompida, eles aqui nunca pisam. Pode crer. E sempre querem nos jogar dentro de uma prisão. Culpa do pó ou da erva, não quero entrar nessa, irmão. Não faça tanta treta. O pulo do gato tem que ser dado no ato. Se não, de fato a tua vida é pagar o pato. Porque o cheiro mata. O cheiro mata. Cara, eu tô morrendo. Eu tô indo, cara. O cheiro mata. Cara, eu tô secando. Acho que eu já fui, cara. O cheiro mata. Olha aí. Já.